Sendo diferente dos outros pelo seu tamanho, cor e forma, desde logo causou a rejeição dos outros animais, que, ao contrário do que seria esperado, tentaram expulsá-lo da quinta, onde a amizade deveria ser a palavra de ordem.